silêncio dos inocentes, Oriente e Ocidente, yeah. Um soberano presidente, um mar de gente contingente e ruínas ao combatente. Oriente Médio, remédio, xarope de incrédulos. Que petro, que perto, que brota do deserto, zóio da besta anseia. Vejo algo de concreto, Monet, Libra, Eurien. Na real tem pra ninguém, e os fantoches toma rock, não distingue quem. Vai de lacerar, vai de lacerar, vai de crianças amputadas de suas almas pelas armas que caem como gotas de morte na sacada. Radraga, sacada, de fronte pra sua cara. Verme W. Bush, Casa Branca, bate palma. Quem morre não são os canalhas, o sangue não tá nas gravatas, mas sim nos carros fortes inundando agência bancária. Aonde estão as armas? Destruição em massa. Tá brilhando, te iludindo dentro da sua própria casa. A ONU é uma piada, a mim que não engana. Um salve à heróica resistência iraquiana. Um salve à heróica resistência iraquiana. Um barulho estridente quebra o silêncio dos inocentes, Oriente e Ocidente, ou em qualquer lugar que vá. Um soberano presidente, um mar de gente contingente e ruínas ao combatente. Foda-se a alca, querem algemar tua alma. Demônio de cartola azul vermelha estrelada, quer se envolver na jogada, tipo no México, na fita. Riquezas naturais do país devastadas, América do Norte, já rola um novo Atlas. Metade da Amazônia não consta no nosso mapa. Condoleezza Rice e a prisão de Abu Ghraib. Desculpe esfarrapada, vaca, ninguém engole mais. Quanto mais dos Emirados, onde não há otários, que Alá e seus enviados queimem todos os safados. Depois da invasão, vem a dose anestésica. Milhões de brasileiros pagando pra uma América. Sonho americano, dominar todos os cantos, onde não pode invadir, tipo Kuwait, o Iraque, Hiroshima e Nagasaki. O extremo dos profanos, cê tá passando mal, se prepara pro nocaute. O que a mídia diz não condiz com a verdade. Não se apatize, ataque, assistam Fahrenheit. E para os porco gordo eu só digo xeque-mate. Um barulho estridente quebra o silêncio dos inocentes, Oriente e Ocidente, yeah. Um soberano presidente, um mar de gente contingente, yeah.